Sabatão quilômetro, para acionamento táxi, chame a torre 1-1-8-2-9-5, a gente é o time trono 03. Salvador, boa tarde, 63-5. Aguarde cópia por parede AEL, lesa a transição motiva. Romeu Oscar, boa tarde. Chamamento no 0, no 3, livre acionar, chamamento táxi. O Echo Fox India já virando para a final, de base para a final, baixado, travado, visual. Foi coordenado o parque 3, se possível, para o Echo Fighter? Noital ou é apenas deixar algum passageiro? Apenas deixar passageiro, reabastecer e estamos retornando já com o plano pronto já para Porto Seguro. Dois, e autorizado o distrito 25.00 pés, está autorizado a aeronave 590, reporte passando para a Vitor 366. Autorizado 25.00 pés, está autorizado o procedimento da aeronave e reportará passando 366, ó, 4462. Olha, Mike, uniforme Planeta R cancelado 1-7-4-8. Serviço radar terminado, 55 milhas setor sudoeste de Salvador. Examine a frequência de vitória e coordenação do seu pouso. E bom pouso, uniforme Mike, uniforme. Pode para o próximo transponder, por favor. R6327, radar terminado 53 milhas, setor sudoeste de Salvador. Chame controle Ilhéus na frequência 1-2-0-1. Controle Ilhéus, 1-2-0-1, ou chame a 2-6327, obrigado. Para o táxi 1-3-1-5-5, 1-2-2-6-5, 3-1-5-5, livre táxi via Pátio Índia, com espera torre 1-1-8-9-5, ajuste padrão, tem um bom voo, confirmando 226 a borda. Afirmativo, 226, e a parte vem, eu estou na descrição, está com a coisa boa. Papatango é Fox Tiratinga, autorizado Alfa, Kilo, Pat 3. Afirmo, a posição que eu tenho aqui é 5 Romeu, fique atento ao balizador. Torre Salvador, uma boa, o azul 4462, estabilizado final RNAV. Renato. 4462, boa tarde. Reporte Serra Vida 372, com trem checado, altímetro padrão no 0 no 3. No 0 no 3, reportará o 372, baixar travado 4462. Direita, saída da Euler da transição Motiva. Transponder 51. 1 no 0, controle Salvador no 20, decimal 8. Na 6355, correto, pode pronto, tiver que funcionar, né? Ok, gente. Salvador, boa tarde, tá? 3155? Pode ver o dono zero, decola separado. Estamos 3155, mantém a posição no ponto de espera aguardando. Baixado e travado, 4462. 4462, vento 1 no 00 graus, uma centena com 1 no 4 nós, 14 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, 4462. Salvador, boa tarde, azul 791, CNB, informação November, pronto de amar. Azul 791, sua identificação, mantenha por hoje a mão e reposta em Bélgica descida. Catarão descida, se possível, Serra Vítor 368, né? Pode dar, Serra Vítor 368. Agora então, Serra Vítor 368, azul 2798. autorizado a Nery manter pista no zero. Solo 57 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Solo 4462, taxi de alto, Juliette, portão 01. Já descida do 2791. 2791, desce via para nível 050, ajuste no 0103. 050 com 1013, ajuda aí, 791. Olha, autorizado, autorizado. Adriano 55, decola 59, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 08, boa tarde. Voo 1097. Autorizado com fins via o pêndulo 21 no UTG. Nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva direita. Saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa direto Nitibu. November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, intercepta a aerovia. Acione 5133 no transponder. 120, decimal 8, controle de Salvador. Cliente autorizado para confins. 360, decolada 10, com curva direita, Arbor 1, Elefo, Nitibu, via Perzulo 21, 5133, transponde, controle 1208, portal 09 do 1097. 1097, correto, e pode pôr no pushback funcionamento. Azul 2789, acione identificação, voa a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfim, com ajuste em Salvador 10103, desce via para 4000 pés, após pelo Iravolta, acione 366. Atenção, ajuste em Salvador 103, pode interceptar a 4000, na frente da Lagoinhas para interceptar a chegada, após pelo, vai voar na frente do Sierra. Isso é 3,6, para o que está no 07, vento no 00 graus, uma dúzia a nós. Patango Vitor India Juliet, prossiga. Para passo com biopés, está autorizado a RNAV da pista no 0, voo 7368, ajuste no 0-3, reposta estabilizado. 4.000 pés, descendo para na proa do 368, autorizado a RNAV e reportarei estabilizado. Tango Kilo Romeo Oscar, prossiga para o controle. Tango Kilo Romeo Oscar, Clareza 0, Clareza 1. Atenção para mil pés pelos corredores, quantidade de ascensão para 2.500, comprou direto de novo, é o Kilo Romeo Oscar. Tango Kilo Romeo Oscar, confirma procedência. Confirme, não tem sentido? Alô, Salvador, Xamé 135, com 172 a bordo, 4 horas, 50, até legal. 0132, manter sobre condições visuais, o ajuste no 092, corta 1093. Viu não? 1791 no voo certo 366. Pra gente o 366, obrigado. Controle o Kilo Romeo Oscar, como recebe? Durante o Romeo Oscar, não recebo o modo Charlie, tem que responder novamente. Canal modo Charlie, está mandando meu pé, passando Itapuã. O Romeo Oscar manter corrido a Xerra, pode parar da barra, tem que responder. Você solicita se possível, acessar para 2500, controle direto de voo. Meu auto autoridade direto do morro, suba e mantenha 2500 pés, abaixo de 20 mil Salvador. Ok, então acendendo para 2500, proa direto de morro, pelo meu auto, obrigado. Florencio, 3155, precisa manter a proa 210 por 50 mil. Então, 3155, livre de desvio. Obrigado. Maria Vitorino Juliette, livre acionamento, chame táxi. Para 2500 pés, reposta de aviso 366, autorizado a RNAV, reposta estabilizado. Descendo para 2500 no 366, autorizado a RNAV, reportarei estabilizado. Cinco após desvios, voa Mótica. Ok, após desvios, Mótica, desvios 105. Salvador, voo 6918, informante November. Qual foi o problema? É o 6918, azul. Azul 6918, ação de identificação. Voa Mari para interceptar a chegada Mari e o ajuste Salvador no 0-3, DSV para nível 050. Descendo no 050. 4. Prossiga. 2 Salvador, Xanero, 35, contada no 0-4. Descendo a 6355, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento no 00 graus, uma dúzia a nós. Centro Recife, 1251, alterna 12835. 351-2835, Recife, 3155. Recebeu o bilhete, vou ficar ingresso, pista no 7. Lima, Papá, mais que você para o controle. Presença na estação do Enzo, no nosso comparecer 4, que é o avião único e o código 0122. Só Papá, mais que manter sob condições visuais, o ajuste salvador no 0113. Autorizado o cruzamento de Fisuna e Simbra 503. Reposte cruzando o eixo da pista no 0. Então, 26 já segue para Morro de São Paulo, sempre freio, está na proa do farol de Monserrat, não vai cruzar o entre Dona Timbra. Tente Lima Papá Mais e confirme destino, Cairo Lourenço ou Morro de São Paulo? Serra Novembro, Cidade de Lima. Lima Papá Mais, autoridade de destino, já mantém 500 pés ao seu destino? Afirmo. Tente Lima Papá Mais, rebote 2-0 de Salvador. Postelar de Vilante CTR, o Mike. O Azul 2791 estabilizado na RNAV. Azul 2791 no Torre 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6355, transfere, na saída da EAL, cruzando 1500. Oceaneiro 6355, contato radar na decolagem, sobe via da EAL para nível 360, após 2000 pés, está autorizado de Adepto Leida. Sobe Dadael, 7360, apoia 2000, direto voa Leda, autorizador Leda, 255, Xanel. Decolo 09, controle 120, decimal 8, tem um bom voo até o ingresso. Grato, dia Júlio. Júlio 2791, vento 120 graus, uma dúzia a nós, pouso autorizado, pistão no 01. Sente autorizado na 110, o 2971. Mas a gente tem a frequência livre para a coordenação, não há tráfego de conhecimento no setor. Controle com aquele cordial, boa tarde, Papatango Victor India Júlia. Papatango Victor India Juliette, mantenha sob condições visuais, corredor Axé, reporte para da barra. Autorizaria a sessão para 2500, senhor? Volta com o Vitor de Juliette, já aguarde para a sessão. Guardar, Júlio. Só mais, controle. Meu Papa Mike, confirme estimado para pouso. 1835, Alpeado Lima, Papa Mãe. Salvador, gol 0097 para o táxi, 18, passa a bordo, 3 horas, 13, 3 minutos, Campinas. Gol 1097, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via parte, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera quando pronto, Torre Salvador. 1 18 95, ajuste padrão, tem um bom voo. Autorizado, ponto de espera do 10 via parte, Índia Alfa, modulado Torre 19895 com ajuste padrão, 095, ou 0097. Alô, Xané, 6314. 6314, informação em curso, November, protocópio. Ou Xané, 6314, autorizado Petrolina via UP Zulu 20, nível de voo 340, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nini. Transponder 5142, frequência do controle em Salvador 120.8. 340, pista 10, chuvando à esquerda, apresentando 20, vai ser o meio depois. Como Mimi, 5142, 208. Correto, Xené 6314, confirmando transição Nenim. Momo, Cosmo Nenim, transição Nenim. 13, após a etapa da volta, é a 366. 314. Avançamento 10, Xené Palmas, Papá. Lançamento está a critério, reporte para a descida. Reportará para a descida. 7789, desce para 2500, pede cancelar as restrições de nível da chegada. Bom, está autorizada a renave da pista no 0, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. Tá, autorizado a descida para 2500, liberdade de restrição, está autorizado a RNAV, reporte estabilizado 2789, ajuste final 093. Azul 6918, desce via para 4000 pés, ajuste em Salvador na 093. 4000 pés, Salvador 129, azul 2789. Sua parte de informação? Xené 6355, livre de desvios, reporte no término. Partiu, reportado, meu nome retorno. Azul 6918, após de TAP, voo CA 366, segue como número 2 na aproximação. É, desce para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, ajuste no 0 no 3, reporte CA 366. ITAP 366, descendo para 2500, azul 6918, para reportar o número. Xené 355, após desvios, voa posição, pode. Após desvios, pode, voa 355. Tranquilo, posição é a 3 Romeu, atente ao balizador. Alfa, Kilo 3 Romeu, a posição é 791. Alô, Salvador, está 3835, boa tarde, sente da informação, November, na posição 8. Então 3835, boa tarde. Informação November, confere. Pronto, cópia, Confins. Afirmou. Então 3835, autorizado Confins via UPZULU 10, UBAVE, UPZULU 16 e conforme roda do plano. Nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5147, frequência do controle Salvador 120.8. Tá, 3835, autorizado Confins. Apresulou 1-0, UBAVE, apresulou 1-6, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva, o transponder 5147, controle 2-0-8. Cotejamento correto, TAN 3835, reporte para pushback, acionamento, portão 8. Portarada 3835. Salvador, uma boa, vazou 4-1-1-8, informação novembro para Confins. Azul 4118, boa tarde. November, confere, protocópio. Azul 4118, autorizado Confins via UPZULU 21, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa DCT Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5130, controle Salvador para 120.8. Autorizado Confins. voa direto para o Tóquio. Mata aqui a terceira 2-1, mas para o 3-0, controle 2-0, sinal 8, pessoal, é 4-1-1-1. Cortejamento correto, azul 418, reporte para push, pega acionamento, portão 1. Comandou com 1620, portão 04, centro 90, autorização Gol no 620, 90, confere, protocolo. Gol 1620, autorizado Recife, via Upzulu 17, nível de voo 370. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder, 5156, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizado nível 370, Upzulu 17 para a saída Puca, Aracaju. Curva esquerda para circular, controle 120, décima 8. Transponder 5-1-1-1-1-0. Correto, gol no 620, confirmando transição Aracaju. Após Puca, voa Jamo, Jamo Aracaju. Puca, Jamo Aracaju, gol 620. Correto, chame para posicionamento no 04. Gente, gol 620. Oxan M3-1-4, autorizado o reporte táxi, Oxan M3-1-4. Vai reportar. Marque Fox, confirma a atitude que mantém. Fox, autorizado para o da barra, é posto para o da barra, mantém sobre as decisões. Pode mexer no 0193. Fox, assente atrás com o Robson 44, mantendo 510. De Sierra Índia, é com Índia para Cairulone. Autoriza o gol na 097, voar direto na proa de Alepa. Canema é 355, centro Recife 1251, alterna 12835. Mandou o gol 1097, autoriza voar direto a Alepa. Azul 6918, torre 118, decimal 95. 18. Canal 6355, na escuta o controle. Torre Salvador Azul, bem a 98. 1918, boa tarde. Altimetro padrão no 013, reporta com o com 3 checado. A gente vai reportar 3 checado, vai 99. É frequência livre. Oxaneme é 355, Centro Recife 1251, alterna 12835. É, confirmando só 12835. Afirma Oxaneme é 355, 1251, alterna 12835. Lula Mike Fox, descente de fone 0143. 789, solo 20, direito, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 209, 279, Fox, na escuta, controle. Lula Mike Fox, descente de fone 0143. Livre pouso no 0 no 220, portão 4, feedback acionamento. 620, aguarde para início do pushback. Guarda. 6314, oceanete para o táxi, nós estamos a bordo. 3 horas de altura, melhor de amanhã. Chame a 394, livre táxi da Patinho no Índia, ponto espera para o Funa 0, chame a torre 118 decimal 95, ajuste a última turma 0 no 3. 2915, pronto, no ponto espera do 90, 90 no 3, 394. Plano 620, sol? Plano 620, mais puta? Plano 620, após o Avianca, as duas da Avianca retaguarda, inicia o puxar o funamento para o táxi. Após a aeronave da Avianca na retaguarda, autorizado, chamará para o táxi de qualquer dia. Sara 97-1260, Altena 1288. Sou 3865, autorizada para o táxi. Autorizado para o cheque, acionamento 3835. Prossiga. Confirmando Manati? Papai Romeu, Oscar, Mike, Delta, autorizado o grupo Zulu na Manati, no 1000 pés, decola no 7, primeira curva direita no corredor Axé. Acione 0135 no transponder, 120, decimal 8, controle de Salvador. 918, solo 23, à direita, Fox Trot, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, na Fox, Azul, vai navegar. Correto, chame a turma, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste o altímetro no 0-3 para acionamento, tá? Olha como é que dá. Salve, salve, boa tarde, viu? Oi, eu sou foco. Chegou 6-9-1-8, tá aqui em via alta, reportante da Juliette. Alfa da Juliette vai reportar, 9-9. Decolar, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1 dúzia nós. A linha decola 1 a 0, 8 na minha 3 no 4. A Mac Delta chama táxi, livre acionar. Então, Mike Fox, sem frequência livre. São Juliette, 699. Guarde para ingresso, 699. Controle 8 na 6394, boa tarde. Oceano 63-104, contato para a decolagem sobre via Momo para o nível 340. Via Momo 340, Oceano 63-104. Juno 8, Juliette, portão 03. Juliette, portão 13, canal 98. Até mais. Para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 10-13. Esse cada bom, 4.000, boa noite, meu irmão. Oceano 63-104, pode voar Momo? Oceano 63-104, manter o perfil da saída. Vai manter o perfil da saída 63-104. O controle voou. Boa noite, minha noite. Libera da edição. Acá. Voo no 869, confirme restrição de velocidade. Falou pra mim que você tá 4.000, libera a restrição de acá. Voo no 869, descendo via até a posição pelo, passa 4.000 pés. Então, até 4.000 pés. Então, uma dúzia a nós, gol no 620. Quer falar de lugar? Boa tarde, do gol 1169, no posição 3, posição 2, posição 90, alteração Guarulhos. Gol 1169, aguarde cópia. Prepare a saída da El Leda Transformote. A El Leda Morte, aguardando o gol 1169. 3235, pronto para o Pai com 1973, abandonou a mesa 3 horas e 30, chegando Guarulhos. Tá, 3235, livre táxi, a partir do Índia, ponto espera para o 10, chame a torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste ao altímetro 1-0-1-3. 1-0-1-3, táxi, Índia, ponto espera 1-0-1-8, decimal 95. Estão guardando pista livre, altímetro padrão 1-0-1-3. 2-2-3-1. Taxa, sou Mike Delta, porta para ingresso, pista no 7. Estacionamento 411821. Azul 4118, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM. Está taxiando para a ponte de espera? Tem livre de feedback, estacionamento na parte de táxi. Após o Airbus da TAM, e o estacionamento 4118. 1-2-0 graus, 1-2 a nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Bom, livre pouso 1-0, 2-2-3-1. 3-6-0, decolada 10, curva direita, saída Sael, Leda, Motiva. Transponder, 5-1-7-0, controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8. Autorizado para Brasil, para Guarulhos, 3-6-0, Flamper, 1-0, Tomaté, decolada 10, curva direita, 5-1-7-0, transponder. 1208, é o controle, voo 1-9-9. Correto, com o 1-9-9, reporte para pushback, acionamento, portão número 2. Vai chamar no 2, pushback, acionamento, 1-9-9. 08, obrigado, uma boa tarde. Salvador, uma boa tarde, voo 1620, cruzando 1.800 pés. Voo 1620. Contato com a Dana Decolagem, sobe via saída Puca para o nível 370. Para o 370 na Puca, pode voar direto, chama? O 1920, manter o perfil da saída. Mantendo o perfil da saída. Boa tarde, prossiga. 38, boa tarde, prossiga. Para autorização de estacionamento, continuidade ao voo do ILS-10. Incendi Jave 38, autorizado voo local, Salvador Salvador, decolada 10, curva à direita, segue inicialmente corredor Axé 1.000 pés. Transponder 5124, controle Salvador, opera em 120.8. Salvador, decola 10, com direita, corredor Axé 1.000 pés. Correto, Jave 38, reposte para acionamento, parte militar. Ah, pronto, vai trabalhar. 1219, passaria do 2231. Confirma a matrícula? Sim, sim. Confirma o horário do plano, ainda não consigo o plano aqui no sistema. Sim, sim, aguarde. Vou entrar em contato com a sala S para colocar o plano e pagar aí meus acordos. Solo Salvador, passaria do 2231. 2231 na passareta, autorizado parte principal via Alfa Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, passareta 2231. Canal 6314, Centro Recife, 12685, alterna 12545. Muito obrigado. Patango Juliette Uniform, papá. P5, decola 34, controle 120.8, bom voo. Chamando controle, está 30, 3835. Dado 105. Nilma, Mike, posso ir para cima? Agora ele encerra o Delta Nilma para Cairo, que é a 97 Nilma, fora meu pé, acionado 0143, não sei se foi. Salvador, 3835, cruzando 1700 pés. Salvador, 0193. Foi, você está com a senhora, pode ir para cima? Barra, o ajuste estava dando 0193. 0193, repassa barra, salve. Teve 38. Livre o táxi até o hotel, na hotel, chame a torre 12.95, confirma a autonomia? 5 horas, vai sair até o hotel, chama a torre. Hoje, beleza. O táxi, ó, do 4198. Está com 3 horas e 20, autonomia 122 a bordo, alterna Galeão. Do 4118, livre táxi aí, já ponto espera, chame a torre 118.95, ajuste altímetro no 0, 13. Padrão, tem aí, 118.95, ponto espera, ajuste altímetro no 0. Agora estamos em contato com a sala IES. Zero, Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, obrigado, amor. Controle Salvador, 3835, cruzando 055. 3835, contato radar decolagem, sobe via da EL para nível 360. Subindo 2 para o 360, até 3835. Voo 1869, aponte pelo voo Serra Pinto 366, desce para 2500, pede está autorizado a RNAV da pista 10. Ajuste 10-13. Você falou após pelo, pode ter Serra Pinto 367 de Cal RNAV? Após pelo, está autorizado a RNAV, voo após pelo voo Serra Pinto 366 e está autorizado a RNAV da pista 10. Ok, autorizado a RNAV da pista 10. Ninja, o acionamento fica a critério. Boa noite, 55, copiado a Lima Max Fox. É, irá manter o nome e o pés a seu destino? Boa noite. Aqui Lima Max Fox, não ataque de conhecimento. Frequência livre. Tango Kilo Romeu Oscar, prossiga para o controle. 100 graus, uma dúzia nós. Confirme para o controle. Tranquilo, Romeu Oscar, mantenha os corredores sob condições visuais. Atente a tráfego decolar Sierra Whiskey Delta Lima para Cerro Lourenço. Mantendo o nome meu pé, um Alfa Sierra 50. Tranquilo, Romeu Oscar, atente a tráfego decolar Sierra Whiskey Delta Lima para Sierra November Charlie Lima. Mantendo o nome meu pé, um Alfa Sierra 50. Segue o voo no ponto Sierra 2. Romeu Oscar, atenta tráfego mantendo os corredores 1 no meu pé de Serra Ruiz, de Alta Lima, para a Serra November Charles Lima. Portanto, se o Romeu Oscar, critério, reposta através de Veracruz. 4 módulo, 4 e 11, Galeão. 184, 411, Galeão, livre táxi de Índia, ponto para pista 10, torre 1, 18, decimal 95, ajuste ao tímetro 10 na 3. 13 na Índia, 895, 1969, bom dia. 1, 2, 3. Cap, vale descer da chegada a Mari, o ajuste estava do 10 no 3, desce para nível 050. Voo 1869, torre 1118, decimal 95. 1095. Controle 4118, Arbor 1. Gente, aguarda só mais um instante, a IS já está retransmitindo o plano. Copiado, sem frequência livre. Controle 4118, solicita desvio à direita para 220. Mantenha escuro. Então 3835, suba e mantém nível 320. Subindo para 320, tá? 3835. Controle azul 4118. Azul 4118, contato com radar na decolagem, sobe via saída Arbo 1 para nível 360. Sobe 360 via Arbor 14118. Gente, 38. Boa torre, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera. Gente, vai manter 5 minutos alinhado antes da colagem de 38. Gol número 69, boa tarde. Após o pouso do 37 da companhia, autorizado a linha e manter 5 no 0. Pode acompanhar a linha, manter 9 no 0, gol número 69. Estamos também. Cliente, reportará para o lançamento, Juliette Papapá. Aguarde, vamos entrar em contato com a sala IES, já recebi o seu plano aqui, confirmando no 065, o senhor prossegue. Gente, confirme minha pista que decola, o pátio que se encontra é o pátio 3. Gente, então o Papatango Airfox Trotinja está autorizado por seguro, nível 065, rota conforme apresentado no plano. Decola da 190 e primeira curva direita no corredor Axé. Vai manter 1.000 pés até a liberação do controle para ascensão ao 065. Acione no transponder 0277, controle de Salvador, opera em 120.8. São 3190, acione verificação, desce voa Mari para interceptar a chegada a Mari. O ajuste Salvador no 0113, desça e mantém nível 060. São 3190, mantenha o perfil da chegada. Após Mari, irá voar ITAP, após ITAP, terra vindo 366. Segue como número 2 na aproximação. No solo 44, direita 121, décimo 9. Direito, Brasil 9, bom 269. Salve, Salvador, boa tarde, é o gol 269, nível Francisco. Gol 1869, taxi save Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, gol 269. 208, se aproximou a 8 km, se aproximou até a 23 km. Afirmativo, condições de manter. Gente, que do Cerro. Na 3190, reduza para 2109, segue número 2. Índia, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10 no 3. Então 3190 segue tráfego 11 horas, 19 milhas, passando nível 120 e desce para o nível 050, um bravo, Eco 9 Lima. Agora 2, 1, 0, 9, 3, 8. Autorizado a linha e manter, pistão no 0, GB 3.